diante do meu sonho. Mandei fretar um ônibus pra levar um morro pros aposentos da mansão número 1, a melhor do residencial 2. Fica pra depois, dúvidas, críticas, as indagações, exclamações pra mídia. Pobre quando tem dinheiro, bebe, esquece tudo. Vou tomar um whisky, traga meu charuto. Se pá, jogar um truco com um bilhar na beira da piscina. Um olho na jogada, o outro olho na mina. Mulher de mini saia me enlouquece, eu falo sério. Gosto de fazer amor, lógico que eu quero jogar. Se ela der um toque, eu vou trucar. Agora da hora H, pra atacar de novo. Bolão na bola 6, na caçapa bola 8. Baralho, bilhar e sedução é tudo jogo. Minha mãe disse que nunca me viu tão bem, que a primeira vez que pegava na nota de 100. Calma mãe, tá tudo bem, só chegar como eu cheguei e não me perguntar da onde vem. Meus irmão falou que hoje eu tô legal, tô de mó estilo e tal, até pagar um pau. Eu disse tá tudo normal, tudo bem, só não quero que perguntem qual loteria eu ganhei. Explodir o carro forte, lua sonho de pobre. Dólares, dólares, batalhão de choque. Lock, lock, stop, não, não, não fode. Deixa os preto louco ter dinheiro, ter sorte. Explodir o carro forte, lua sonho de pobre. Dólares, dólares, batalhão de choque. Lock, lock, stop, não, não, não fode. Deixa os preto louco ter dinheiro, ter sorte. Nada causa medo mais, nem polícia. Uns reais ele vende a mãe e a filha. Os homens colou, só me deu bom dia. Me chamou de doutor e lá no morro que eu seria. Lá não somos nada e aqui nós temos crédito. Periferia assiste ao filme inédito. Negras lindas no sofá, na piscina de biquíni. Tomando sol longe da cozinha. Tirei minha mãe do tanque, enchi ela de joias. Fez as unhas, cabelo, olha no espelho e gosta. Nunca teve tempo e agora esnoba. Esquece do tempo que era sol e chuva, calor nas costas. Dou a minha vida na próxima jogada. Pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada. Mas eu trago no meu peito a mais sincera. Humilde, acredite, amor não é riqueza. Se ligue, se chorar eu já sei, só resta sorrir. Ô preta, vem aqui me fazer feliz. Chorar eu já sei, só resta sorrir. Ô preta, vem aqui me fazer feliz. Explodir o carro forte, lua sonho de pobre. Dólares, dólares, batalhão de choque. Lock, lock, stop, não, não, não fode. Deixa os preto louco ter dinheiro, ter sorte. Explodir o carro forte, lua sonho de pobre. Dólares, dólares, batalhão de choque. Lock, lock, stop, não, não, não fode. Deixa os preto louco ter dinheiro, ter sorte. Eu não quero viver como um rico viver. Quero que os filhos meus tenham o que eu não tive. Ter começo pra viver, ter herança. Dinheiro eu nunca tive, tive fé e esperança. Empresta a Deus quem dá aos pobres. Tira o ouro, as joias da gaveta, os dólares do cofre. Estilo é pra quem tem, dinheiro é pra quem pode. No piso de mármore, é mãe dançando samba rock. Que coisa linda, dois pra lá, dois pra cá. Tipo nas antigas, dois pra lá, dois pra cá. Gente bamba, tem musicalidade. Ouve samba de raiz e rap de verdade. Salve a malandragem de viver, salve o gueto. O som dos black nunca vai morrer, não tem jeito. Salve os nego velho, salve os novos pretos. Sem fama e sem glória e principalmente sem medo. Explodir o carro forte, lua sonho de pobre. Dólares, dólares, batalhão de choque. Lock, lock, stop, não, não, não fode. Deixa os preto louco ter dinheiro, ter sorte. Explodir o carro forte, lua sonho de pobre. Dólares, dólares, batalhão de choque. Lock, lock, stop, não, não, não fode. Deixa os preto louco ter dinheiro.